3325, alterna 1251. 3325, 2251, boa noite, senhorita. Boa noite. Autorizada, remetida, 2070 graus, 1396, Guardião 06. Copia? Pronto, Voo 940, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. Após conforme a rota do plano de voo. Via autorizado 360, saída da El, Leda, após bridge. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5132 no transponder, frequência do controle 1220.8. 360 é o nível para Guarulhos, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu. Após conforme a rota do plano de voo, saída da El, Leda, Bridge, decolando da 190 com curva direita, 132 é o transponder, 12080 é o controle, voo 1940. Voo 1940, cortejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Negativo, senhora, nós estamos na remota aqui. Excelente, remota 0843, voo 1940. Da era, terminal de teste. 55 milhas do oeste de Salvador, chama aquele controle na frequência 901. Copiou 1940, não é bom? Não. Não, só retificando, senhora, nós estamos na posição remota, aqui em frente ao terminal de cargas aqui dentro da aero. Excelente, gol 940, só na remota 08 do PAD 3, confirma? Positivo. Gol 1567, decolado 240, controle Guarulhos 1200, décima 8. Destino 06. 08567. Gente, Guarulhos 06. Controle, gol 1567, passa 1900, boa noite. 1567, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha 360. Arbor, 360, gol 567. 60601, até outra vez, 05. Livre o táxi até outra vez, 05, gol 601. Região 06 para mais um pouso na cabeceira 107. Autorizado, pouso pairado na cabeceira 107, vento 070 graus, 099, Guardião 06. Afirmativo, após o pouso, imediatamente autoriza um táxi a baixa altura até o ponto intermediário da 107, só para demonstração de manobra. Afirmativo, está autorizado táxi a baixa altura após o pouso, Guardião 06. 06. Oceania 6259, livre de decolagem da 10, vento 070 graus, 089. Livre de decolagem, pistão no zero, chané 62, 59. Torre 1895. Muito obrigado, muito boa tarde. Papai Romeu, Mike, Eco, Juliette, continua a aproximação para 197, reposte 3 milhas fora. Salve, Salvador, boa tarde. órbita 3197, informação Tango. Então, 3197, informação Tango para 7, aguarde cópia. Guardando, 3197. 5. 25, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 3. Autorizar ataques até o ponto de espera via Inter no ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, hoje no China 01. Estimativo, isso está no ponto de espera 19, 1 milhão. 1276, confirma o salto, OB? 189. Obrigado, autorizar ataques até o ponto de espera. Ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, hoje no China 01. Mais, ponto de espera 289. 6259. Gente, autorizado da presente, Leda. Direto Leda, 6259, obrigado. Aproximando para o 97. Afirmativo, cliente do tráfego, segurar sinal para o 97, vai aguardando para girar a base. Gente, reporte visual com o mesmo, o Guardião 06. 06. Torre, então o Guardião 06 vai prosseguir aí para sinal 35. Cliente do tráfego na. Ah, não, ele vai. Vai prosseguir para o litoral então, Guardião 07, 06. Não, via Pesulu 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 380, saída da EL, Leda após bridge. Pista 90 com primeira curva à direita. Acione 5136, frequência do controle 120.8. Transponder era 5136? 5136 no transponder TAN 3197. Gente, autorizado para o Galeão, plano de forma Zulu 10, SESMAP após conforme o plano. Nível 380, decolando a EL, Leda após direto bridge, da 10 com curva direita. 5136 transponder, 1208 TAN 3197. TAN 3197 com o treinamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. 3197. Ponte espera pronto, Gol 9601, boa noite. Gol 9601, mantém ponte espera da pista na zero. Mantém. Ali, Alfa, Papá, copia, eu solo. Estou autorizado a ingressar apenas do vento da 17 pela direita. Reporte para girar base. Meu ativo. Acione 0266 no transponder, frequência do controle 120 decimal 8. 080 graus, 099. Tipo de decolagem da pista 10, com 273. A intenção do Guardião 06 pousa agora no Graé. Gente, o Guardião 06 é presente, autorizado, aproxima direto pro Graé, o vento 080 graus, 099, reporte no solo controlado. Gente. Torre em 118 decimal 95, ajuste no 091. Zero backtrack, reporte liberando a pista. Mike, Eco, Gillette. Salvo, Salvador, muito boa noite. Seu trip 54 no 5, você tem direito a informação Tango. Trip 54 no 5, informação Tango, confere, guarde cópia. Bonomeia 01, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, Bonomeia 01. Juliette, na escuta da torre? Chama a frequência no 234, por gentileza. Com 4 no 5, copia? prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 140, saída Coral. Pista no zero com primeira curva à direita, acione 0264 no transponder, frequência do controle 120.8. Do Salvador Ilhéus, número 40, comprando a saída Coral, decolador no zero com curva direita, 20.80 o controle, 0264 transponder, 354 no 5 planejamento correto, reporte pronto para posicionamento remoto a 0343. Firmo, reportaremos, a verdade nossa remota 4, reportaremos para o táxi CP5, 4 no 5. Centro 54 no 5, na remota 0443. Guardião 06 controlou? Boa noite. Recife, no 3325, alterna 1251. Recife, no 3325, 251, Xané 6259, obrigado, boa noite. Boa. Não, 0, Guano 601. Bono 601, decolou 52, controle agora, e no 20.8, meu voo. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Bono 601, cruza 1700, Nadael Leda. Bono 601, contato radar, Cera da El, suba e mantenha 360. Sobe 360, Bono 601. 3 Recife, 13325, alterna, 1251. Ok, 3325, alterna 251, 273 alô. Então, 3197, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Chamaratô, em 198 decimal 95, ajuste no 012. Autorizado via parte, via 198 no 012, 3195. Boa noite, até 3197, pronto, 190. 3197, além da cola da 190, vento 080 graus, 07 mais. Além da cola da 190, 3197. Goma 601 no Recife, 1251, alterna 13325. 25. 5 Uno, 3325, Gol 1601, no Gol. Do Colô 01, controle 1 da 0 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 3197. Controle Salvador, boa noite, 3197. 97, contato radar, saída da EL, suba e mantenha 380. Subindo para 380 na da EL, tá, 3197. Five from Mill Golf, confirm your apron. 3, Roger, I'm ready to copy, sir. Approved Sierra Lima, Vitor Romeo, flight level 400. Upper Zulu 17, departure runway 10, right turn, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo, and then Echo Lima, Echo Fox, Alpha Transition. Departure control 120.80, Squawk 5140. Clear, start up, call me right for text. Papapá na Femerinja, Vitor, boa noite, qual parte a pista? Parte da Aristara vai decolar da pista 1-0. Recente autorizado para São Paulo, 380, aperto 1-6. Daí cola da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, confirmando. Controle 120, decimal 80, aciona 5141. O controle é 120, decimal 80. Tá bem? 3, acionamento e táxi com a torre. 1-1-8, 1-9-5. 415, posição 4, solicita pushback acionamento. Autorizado, pode 3, chama táxi. Paremos. Táxi 5415, estamos com 4 1 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Táxi em frente, parte 1, Lenza Alfa, ponte 0090, torre 1895, altímetro 0012. 0012, parte 1, Lenza Alfa, controlando o ponto de espera, 1-8, de espanhol 5355, 415. Alguém 728, chegada a Mari, desça e mantenha nível 05. Afirmo. Não recebeu. Afirmativo, chegada Mari, desça e mantenha nível 050.